ao lado do treinador Gerson Andreotti. Gerson, a gente não teve a oportunidade de ouvir sua análise após a estreia do Friburguense contra o Fluminense. O que, que você achou do posicionamento e da atuação da equipe lá no estádio Moça Bonita? É lógico que você vai falar assim, apelou 3-0. Pô, o time... Olha, nós criamos muitas chances de gols. Eu acho que... É lógico, tivemos problemas na marcação. A gente, o próprio jogador, o próprio grupo sabe disso. Mas no tocante de oportunidades, nós criamos de igual ou até mais que o Fluminense. Mas o futebol, ele é caprichoso. Eles foram mais eficientes, foram mais precisos na finalização. E nós, o Berna estava numa tarde inspirada, e nós íamos lá e não conseguimos converter em gols. Eu acredito que se fosse 2-0, a gente fizesse um gol, ia criar um espírito novo, mas a gente ia e não estava acontecendo. E eu costumo dizer assim, você jogar no Rio de Janeiro contra o Fluminense, se eu criar 6-7 oportunidades, quer dizer, aí te dá uma margem de esperança que a gente vá caminhar bem para frente aí, sabendo que a gente tem que melhorar em outros detalhes, que a gente tem conversado bastante. Já, o Friburguense se reapresentou na segunda-feira, já teve a terça e a quarta também, o coletivo hoje aqui na quarta-feira a gente viu que o Friburguense criou bastante, como você citou, assim como no jogo contra o Fluminense. Como que você viu o grupo na representação? Essa derrota que o Fluminense abalou de alguma maneira o psicológico da equipe? E olha, machuca, né? Pô, nós todos fomos machucados. E assim, ó, só não fica machucado quem não tem honra, quem não tem brio, que não tá comprometido. E aí, é que se você vê um grupo que quer vencer. E aí, nós conversamos sobre isso. Eu fiquei muito chateado, pô, a bola lá ia, não entrava e pega na trave. E a gente entra na cara, o Ricardo, o Berna pega. E aí você vai, pô, perde um jogo, de repente podia até conquistar um empate. Mas aí te dá esperança devido a isso que você falou. O grupo chegou aqui mordido, doído, machucado. Aí você, aos poucos, vai se regenerando, a força do grupo vai voltando ao normal. E no sábado tem o Bangu para que a gente possa fazer um bom jogo, procurar errar menos. A gente errar no jogo sempre se erra, normal. Mas a gente vai polindo isso, o grupo assimila bem. Eu espero que a gente faça um bom jogo no sábado. Então, para o jogo contra o Bangu no sábado, tem alguma mudança prevista ou você vai esperar até o treino de sexta, sábado, para poder definir alguma alteração? Ah, eu defino sempre no final. Eu posso até no treino fazer alguma coisa, mas a definição é mesmo próximo do jogo, porque a gente sempre espera para que a decisão seja tomada e você procura tomar todas as possibilidades de errar menos, como é que eu falei, analisar tudo, para que você procure direcionar a coisa acertadamente. Muito obrigado, técnico Gerson Andreotti. Felipe Basile para a Jornada Interativa.